Deflagrada na manhã desta terça-feira, 3 de novembro, a quarta fase da Operação Celular Seguro em BH, que visa combater a venda de celulares furtados ou roubados e também peças desses aparelhos na capital. Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Polícias Civil e Militar, Receita Federal e Prefeitura de Belo Horizonte participam dos trabalhos. A Procuradora de Justiça Cássia Gontijo, coordenadora do GAECO, fala sobre a operação realizada nos shoppings populares Chavantes, Oiapoque e Uai, todos em Belo Horizonte. Ela é uma operação que já estava dentro do planejamento e dentro do desdobramento de uma operação maior. Da mesma forma que ela está acontecendo desde o dia 5, é o objetivo que ela continue a acontecer enquanto nós tivermos informações de comércio ilegal de celulares. O objetivo é combater a criminalidade violenta, e essa criminalidade violenta é voltada para a prática de furto e roubo de celular. Se esse celular ele está sendo comercializado na sua íntegra, é também o objetivo da operação. Mas se esse celular, por alguma razão, ele não tem condições de ser comercializado na sua íntegra, mas peças como, por exemplo, seu visor ou outro equipamento que possa ser reutilizado em um outro celular, também é o nosso objetivo. O Coronel Giovanni Gomes, comandante do policiamento especializado da PM, fala sobre a redução dos crimes violentos na capital desde o início da operação, no último dia 5, crimes de receptação e como cidadão, vítima de furto ou roubo, pode readquirir o celular. Nós já estamos com uma redução de mais de 50% do crime violento na cidade de Belo Horizonte. Se o autor do furto ou do roubo acontece ali nas imediações do centro ou mesmo em bairros vizinhos, qualquer parte da cidade, ele não tem para onde levar, ele não consegue dar vazão a este produto roubado, ele acaba não praticando o crime. E essa é exatamente a intenção da Polícia Militar. É combater o crime de receptação, principalmente de celulares, para trazer à população uma tranquilidade que ela merece. E nós vamos continuar com essas operações, seja junto com o Ministério Público, a Polícia Civil, a Receita Federal, ou então operações pontuais da Polícia Militar durante o policiamento ostensivo, que é realizado todos os dias na cidade de Belo Horizonte, todo o estado de Minas Gerais. Nós tivemos várias pessoas presas, conduzidos à delegacia pelo crime de receptação, porque durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram encontrados celulares, após a verificação do e-mail, que constatava queixa, roubo ou furto, seja no site da Anatel ou seja através do REDS, né, o registro feito pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Então todos foram conduzidos até a delegacia e além da condução desses receptadores e dos celulares que constavam como roubados ou furtados, nós tivemos a atuação da Receita Federal, que apreendeu diversos materiais, dentre eles mais de 1.500 aparelhos, que não foi comprovada a sua origem. Nós vamos realizar uma certa auditoria nesses aparelhos, nós já fizemos esse acordo junto com a Receita Federal, então nós vamos enviar policiais militares até o depósito. E lá nós vamos verificar ou tentar identificar todos os celulares, dentre esses 1.500, que tenha o registro de furto ou roubo no site da Anatel ou no registro feito pela Polícia Militar. Se constatar, a gente vai pegar o celular e vai entregar na delegacia, que é o local onde a sociedade deve se dirigir para tentar reaver o seu bem. De acordo com o GAECO, 63 celulares com suspeita de terem sido roubados ou furtados estão de posse da PM. Outros 1.500 foram apreendidos pela Receita Federal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.